Saudações a galera do metal, eu sou o Metal Federation, trazendo até vocês mais uma edição especial com comentário de Prince Diamond. Aproveitando que eles estão de passagem pelo Brasil, após o lançamento do álbum Nostradamus, temos orgulho de trazer até vocês a lenda Judas Priest! Cara, quanto orgulho nisso, meu! Desde 1974, os Metal Gods vem chacoalhando muito o pescoço do headbanger, meu amor. Como o nosso podcast tem apenas uma hora de duração, nós não faremos como no primeiro especial, aquele do Irving Temptation, colocando em ordem cronológica as músicas. Então vamos só de clássico! Como é que a gente vai resumir a constelação de clássicos do Judas em apenas um set de 10 músicas? Tá, vamos tentar, vai! You're in for surprise, you're in for a shock. In London town streets, when there's darkness and fire, when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Turn your back on the ripoff. You'll soon shake with fear and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the ripper, or if you like, Jack the Knife. Thank you.

arrepiando aí pra vocês, The Reaper, Beyond the Realms of Death, You Got Another Thing Coming. The Reaper é do álbum sucessor do debut, Rock-a-Rolla, The Sad Wings of Death. Beyond the Realms of Death, do Stained Clash, 1979. Essa música rendeu uma porrada de processo nas costas do jogo. Devido a uns loucos que se matavam, a empresa culpava a música. E o clássico absoluto, You Got Another Thing Coming, do Screaming for Vengeance, de 1982. O Judas Priest é considerado como um dos gigantes do metal, ao lado aí do Sapai e do Maiden. Podemos destacar que esse ano o Brasil recebeu três gigantes. Não necessariamente o Black Sabbath, mas o vocalista original e ícone eterno da banda, Ozzy Osbourne. Tá, cara, tudo bem, mas olha, todo respeito ao Maiden e ao Ozzy, mas esses três são muito mais o Judas. Chega de papo, vai, vamos rolar mais som. Wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. As I drink from town to town. Feels though nobody cares if I live or die. So I might as well begin to put some action in my life. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law. They died as Metal, Hellbent for Leather e Hell Patrol. Breaking the Law, do aclamadíssimo Bleach Steel, de 1986. Hellbent for Leather, do álbum intitulado, de 1978. Hell Patrol, do, na minha opinião, melhor da banda, Painkiller, de 1990. Cara, Hell Patrol é um verdadeiro espetáculo, mostrando aí todo o poder vocal do Robbie Halford. Falar em Painkiller me traz a lembrança que depois desse álbum, o todo poderoso Rob Halford deixou os vocais do Judas. Em seu lugar, então, o cara está cantando Diamonds and Rust, aí no fundo, Jim Ripper Owens. Pois é, cara. A galera deve estar aí se perguntando onde é que tá a fase Jim Ripper Owens aqui no nosso podcast, né? Ninguém quer afinetar o cara, porque eu até gosto do trabalho dele, mas ele tá no lugar certo aí no nosso podcast, cantando tudo, vai. E olha que essa é a versão pra Diamonds and Rust que eu mais gosto, cara. Vamos aí, falar um pouquinho mais de Judas Priest pra vocês. Gods, Prophecy é do trabalho mais recente do Judas, o Nostradamus, de 2008. Provando aí que o Rob Halford, com seus 50 e todos os anos de idade, ainda canta muito, cara. Mandando os agudos humilhantes, desfilando toda a sua extensão vocal. Já que você falou de desfilando, o senhor Rob Metal God Halford queima a rosca. Aliás, quando ele assumiu isso, foi o maior alvoroço na cena mundial. Como isso não atrapalha nem um pouco a performance do cara, velho? Que forte, não. Tivemos aí também Metal Gods, que é do British Steel. O nome da música descreve muito bem essa banda. Pois é, meu velho. Olha, eu fico indignado que a gente tem tão pouco tempo pra falar da carreira de uma banda como o Judas Priest. Mas infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, olha. A gente se despede aí, agredindo as pessoas que vocês com o maior clássico dos clássicos do Judas Priest. Painkiller! Até a próxima edição especial! We'll be right back.